Desgraçada, bagunceira. Desgraçada, bagunceira. O R7 que te pega e hoje tu toma canseira. O GWG te pega e hoje tu toma canseira. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Sente e prende. Sobe, solta, sobe, solta, sente e prende. Sente e prende, sobe, solta, sente e prende, sobe, solta, bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Sente e prende, sobe, solta, sente e prende, sobe, solta, bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Uma rabeta desgraçada, imagina ela pelada. Só que eu nem falo nada. Guardo tudo em pensamento, imagina no momento, só pra dar uma botada. Peru que elas querem, peru que elas querem, peru que elas querem. Levantando pra sua puta. Oi, rapaz, levantando pra sua puta. Tanto. Oi, rapaz, levantando pra sua puta. Tama piru. Tama piru. Tama piru. Tama piru. Tama piru. Desgraçada, bagunceira. Desgraçada, bagunceira. R7 que te pega e hoje tu toma canseira. O GWG te pega e hoje tu toma canseira. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Sente e prende, sobe, solta, sobe, solta. Sente e prende, sobe, solta, sente e prende, sobe, solta, sente e prende, sobe, solta. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Sente e prende, sobe, solta, solta. Sente e prende, sobe, solta, solta. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Uma rabeta desgraçada, imagina ela pelada. Só que eu nem falo nada. Guardo tudo em pensamento, imagina no momento, só pra dar uma botada. Peru que elas querem, peru que elas querem, peru que elas querem, peru que elas querem, que elas querem, que elas querem, que elas querem. Oi, rapaz, levantando pra sua puta. Oi, rapaz, levantando pra sua puta. Oi. Tama piru, tama piru, tama piru. Tama piru, tama piru, tama piru. Sente e prende, sobe, solta, solta. Sente e prende, sobe, solta. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Sente e prende, sobe, solta, solta. Sente e prende, sobe, solta. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Uma rabeta desgraçada, imagina ela pelada. Só que eu nem falo nada. Guardo tudo em pensamento, imagina no momento só pra...